André Cedeiros, o moral de Ibicoala. Que isso, rapaz? Rapaz, peraí. Corno de toda espécie, a que toma tanto corno que às vezes até esquece. Tem aquele corno que foge de confusão e vai ficando amigo do tal do Ricardão. Tem aquele corno que prefere se esconder. Tem um que é duretando que prefere até beber. Tem aquele que é chorão, parecendo uma criança. Tem corno que é tão famoso que dispensa propaganda. Aponte o dedo na cara do corno e diga: ele é corno. Aponte o dedo na cara do corno e diga: ele é corno. Esse daqui, vai, aponte, aponte. Ele é corno. Aponte o dedo na cara do corno e diga: ele é corno. O que é que tem, amigo? É só duas pontinhas. A sua cabecinha vai ficar enfeitadinha. Agora tem uma coisa que eu não suporto, não. É ter que aguentar um corno chorão. Ora, fi, vai. O corno, pare de chorar. O corno, deixa isso pra lá. O corno, pare de chorar. O corno, deixa isso pra lá. Calma, rapaz. Aqui toma tanto corno que às vezes até esquece. Tem aquele corno que foge de confusão e vai ficando amigo do tal do Ricardão. Tem aquele corno que prefere se esconder. Tem o que adora é tanta que prefere até beber. Tem aquele que é chorão, parecendo uma criança. Tem corno que é tão famoso que dispensa propaganda. Aponte o dedo na cara do corno e diga: ele é corno. Aponte o dedo na cara do corno e diga: ele é corno. Aponte o dedo na cara do corno e diga: ele é corno. Aponte o dedo na cara do corno e diga: ele é corno. O que é que tem, amigo? São só duas pontinhas. A sua cabecinha vai ficar enfeitadinha. Agora tem uma coisa que eu não suporto, não. É ter que aguentar um corno chorão. Porque não foi com você. O corno, pare de chorar. O corno, deixa isso pra lá. Deixa pra lá. O corno, pare de chorar. Não, peraí. O corno, deixa isso pra lá. Calma, rapaz. O corno, pare de chorar. O corno, deixa isso pra lá. O corno, pare de chorar. O corno, deixa isso pra lá. O que foi?